Sons. Programas de meninas. Homer Simpson. O Homer esqueceu o almoço dele. Sem almoço, sem energia para a segunda metade do dia. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Vazio. Que tipo de esposa permitiria que o marido fosse trabalhar sem seu saco de salgadinhos, uma tangerina descascada e mini sanduíches em forma de bolas de futebol? Sai da frente, meu marido está faminto! Pizza de dia. Homer Simpson, sua esposa está aqui com seu almoço. Finalmente! Bem, melhor deixar a sala um pouco mais apresentável para Marge. Até breve, Liz Liz. Senadora Elizabeth Warren. Ah, meu docinho, você salvou a minha vida. E que maravilha receber minha esposa aqui. No meu trabalho. Bem, uma super visita, mas eu preciso voltar ao trabalho. A usina não vai se inspecionar sozinha. Autoinspeção em andamento. Autoinspecionando. Autoinspecionando. Por que quer que eu saia logo? Madi, a Constituição garante a separação entre trabalho e casamento. Fica ali logo depois da parte que diz que qualquer um pode ter um lança-chamas. Simpson, você desenhou no relatório oficial para a Comissão de Regulamentação Nuclear? Se ficar passando as páginas, elas contam uma história. Ora, já chega. Você terá que trabalhar por várias noites e fins de semana. Wylon, eu estava torcendo para te encontrar. Eu adorei as incríveis decorações de álbuns de fotografias que postou no Facebook. Essas penas ficaram lindas nesse álbum. Bem, o truque é costurar a mão cada uma no ângulo. Estou precisando de um conselho. Estou tendo problemas com a cola vazando pela folha. Ah, é só cobrir a mancha com efeitos de barbante. Eu tenho uns barbantes mesclados na minha mesa. Madi, meu amor, você salvou a minha pele. Ah, me poupe, até parece que eu deixaria a cola vazar pela folha. Você e eu temos um encontro na estação de lavagem de óleo de emergência que transformamos em uma máquina de sorvete expresso. Vai querer de chocolate ou de soro? Eu vou de misto. Eu adoro ver você feliz. Escola Primária de Springfield. Bem-vindos à aula de programação, que veio substituir o último modismo escolar. Atenção plena. Alguém descobriu do que se tratava? Não, eu não. Ficar calado? Claro, por que não? Enfim, essa é a professora de programação Quinn Harper. Uma mulher? Uma garota? Ensinando informática? Ah, achei que essa aula fosse de programação, não de web design. É isso aí, eu sou mulher, seus fedelhos fedidos. E eu vou encher vocês com tanto JavaScript assíncrono e controle de malware que vocês vão defecar texto scriptado. Parece até o clube do Bolinha. Olha o que temos aqui. Uma estrelinha de saia no meio desse universo de calças. Só quero aprender programação. Você acha que eu vou te dar tratamento especial só porque anda numa bicicleta cor-de-rosa? Eu vou sim. Vem aqui pra frente, amiga. Alguém me passa as anotações! Eu tive um dia muito divertido com seu pai. E agora preciso publicar a foto certa que irá mostrar ao mundo inteiro como minha vida é perfeita. Olha só, o sorvete do papai está derretendo. Ah, eu tive uma ideia. Derretimento na usina nuclear. Publicar. Me diga do que você está rindo. É aquele joguinho Grindr de novo? Não, senhor. É um post divertido feito pela esposa de um dos nossos funcionários. Derretimento na usina nuclear. O que é que tem de tão divertido nisso? Oh, senhor, é um jogo de palavras. Isso é coisa para palavras cruzadas e humoristas. Nós produzimos energia atômica. Não podemos brincar sobre derretimentos. Quantas pessoas viram esse discurso de ódio? Ah, não sei. 55? Mais de meia centena? Oh, santo Deus! Me explique o que esses dedos pedindo carona significam. São curtidas. Curtidas? Curtidas? Eu vou mostrar a essa senhora Homer Simpson a não brincar com as coisas que eu prezo. Chame meus capangas. Ah, eles estão em Phoenix, no seminário de atenção plena. Então meus matutos irlandeses? Eles ainda estão de cama por comerem aquele pão mofado. Está bem. Então mande o Rick Raivoso e os seus estagiários. Marge, acabei de ser demitido. Oh, não! O que você fez? Deixei que você fosse a usina. Estou revalidando as horas de estágio. Não esquece de enviar diretamente à universidade para créditos de verão. Ah, relaxa, Rick. Relaxa você! Demitido. Demitido por causa de uma legenda de foto. Foi apenas uma piada. Eles não aceitam uma piada? Apenas uma piada. Essa pequena frase já arruinou tantas vidas por aí. É por isso mesmo que eu nunca tento ser engraçado. Nossa família está destruída por causa de um simples clique. E só tem um lado bom. A única coisa que o mundo não precisa. Sorri. Meu dever de casa da aula de programação é pensar num aplicativo legal que nós gostaríamos de programar. Mas não tenho ideia. Ah, talvez esteja me pressionando demais porque a professora é muito boa. Ou talvez seja clássica autossabotagem porque... Ah... Meu Deus, o dinheiro vai ficar tão curto e eu já estava comprando a comida mais barata que existe. Creme de calorias. Agora, com você desempregado, vamos ter que controlar cada centavo. Feliz aniversário, Marge. Se ao menos alguém pudesse ter me alertado sobre as terríveis repercussões de um mísero comentário impulsivo na internet. E então eu pensei, e se existisse um aplicativo que tivesse alertado a minha mãe a não publicar a legenda que fez o meu pai ser demitido? Meu aplicativo iria prever as reais consequências de suas publicações online antes de você apertar enviar, evitando que você cometa erros dos quais se arrependerá para sempre. Isso é genial, mas é quase impossível de programar a inteligência artificial, os dados. Mas com a equipe certa de jovens programadores brilhantes... Eu tô nessa! Todos nós estamos! Não, não estão, não. Vocês são péssimos. Eu e a Lisa vamos fazer isso com bons programadores que eu conheço. Vocês aqui vão passar o resto do semestre fazendo crossfit obrigatório. Não valeu! Eu disse não valeu! Puxa, nunca vi tantos rostos com piercings. Como aquela ali pisca? A gente incluiu um homem pra fingir igualdade de gêneros. Sim, elas se ofendem com cada coisa que eu falo. Quem você está chamando de elas? Lisa, pra entrar no mundo da tecnologia dominado por homens, vai precisar do dobro de trabalho e o dobro de dureza. Eu consigo, eu sei ser durona. A dureza vem lá de dentro. Primeiro passo, mude seu exterior. Azul. Que comece o túnel do carpo. Computadores, gente pálida, barras invertidas, Lisa gótica. O que está vendo aqui? São programadoras. Estamos criando um aplicativo para evitar que as pessoas arruinem suas vidas com as mídias sociais. Montamos um mainframe que faz uma varredura em toda a internet, identificando cada desastre online e suas repercussões. Demitido do emprego. Demitidas do Museu da Tolerância. Restaurante boicotado por pessoas baixas. Ele estragou tudo. Esses exemplos ensinarão o aplicativo a realmente prever as consequências negativas de postagens impulsivas. De certa forma, estamos ensinando um computador a prever o futuro. Mocinha, e o que eu te falei sobre cruzar o limite entre o fato científico e a ficção científica? Relaxa, pai. Só estamos tentando criar uma versão operacional para a convenção de aplicativos. Se resolvermos os problemas do servidor back-end... E aumentarmos a velocidade de consulta... Teremos uma boa avaliação do Doing Doing. E no Jezebot. E nosso subreddit no AMA vai bombar. Bombar geral! Detesto o mundo moderno e todas essas palavras malucas. Siri, eu quero que mande uma cerveja por drone. Eu só tive um emprego em toda a minha vida que já fez sentido pra mim. Foi aos 14 anos. Sentia que eu tinha valor, meu trabalho tinha significado, mas será que esse emprego ainda existe? Não estrague seu café da manhã. Sabia que voltaria. Ela está te esperando exatamente onde a deixou. Sem internet, sem e-mails com cópias, nem cópias ocultas, apenas sujo e limpo. Sujo, limpo, Um homem não consegue escapar do seu destino. Meu curativo caiu nas batatas fritas. É, destino. Finalmente temos um nome para o nosso aplicativo. O Erradicador de Consequências ou... Conrad. Conrad, por que tem que ser um homem? Não, não é um homem qualquer. É um homem britânico. Meu nome é Conrad. Eu vou determinar as consequências de suas interações online. Eu utilizei a voz da BBC. Esta noite, às 18h30, a grande estreia da terceira temporada de Perdoe-me, Inspetor. E em seguida, às 19h20, a Guerra dos Higleton. Stavros, eu quero música enquanto fazemos a salada de repolho que nunca é comida. Fazendo. Não quebramos pratos! Não quebram? Não! A não ser quando o maior lavador de pratos de todos os tempos retorna! Oba! Tá legal, estamos programando a 97 horas seguidas, mas finalmente temos uma versão operacional que funciona. Eu lamento informar a todas que meu urinador encontra-se solto no momento. Vamos testar isso ao vivo. Conhecemos alguém sem filtro e zero controle de impulso? Aí, Bart, vejo que hackeamos do HD do diretor Skinner. Atenção, Instituto Americano de Patentes. O vídeo a seguir é uma prova da eficácia do meu aparador de pelos do nariz a laser. Eu vou só... Isso é o mico do ano! Eu tenho que compartilhar isso com um comentário sagaz. O mané mais bizonho do mundo é um completo idiota. Cocôzinho... Publicar. Se você publicar isso, receberá no mínimo 5 semanas de detenção. 5 semanas? 5 é demais pra mim. Quer saber? Eu acho que eu não vou publicar esse vídeo. Agora veremos se o algoritmo de previsão do Conrad realmente funciona. Peraí, se publicar, eu vou... Publicar. 5 semanas de detenção. Oh! Yeah! A previsão deu certo. O aplicativo funciona. Todo mundo vai querer comprar o Conrad pra celular. Vamos ser maiores que o Cribble, o Google Filipino. E aí, quem é a gente tira da empresa primeiro, hein? Sempre Severin, nunca o Zuckerberg. Isso é o que sentimos por mudar o mundo. Mudar o mundo? Essa é uma pressão muito grande. Ainda estou em teste, sabia? Conrad, você acabou de falar comigo? Bom... Não foi o Candy Crush. Nada como uma risada para quebrar o gelo. É o que dizem. Enfim, é uma boa hora para bater papo. Está vivo! O Conrad falou comigo! O Conrad falou comigo! Conrad, diga que você falou comigo. Eu ouvi alguma coisa. Nós vamos deixá-las muito ricas! Não! Ele falou de verdade. E se o Conrad, de algum modo, for consciente? Vamos lá, Conrad, diga alguma coisa! Tudo bem. Programadores trabalham muito, não dormem direito e depois imaginam que seus programas estão vivos. Steve gastou tantas horas no primeiro computador da Apple que adotaram um cão juntos. Então eu estou louca? É, mas uma louca do bem. Louca do tipo... programadora. Galimera, amor! Sai! Tira seu beijador de perto da minha bochecha! Ora, é como os homens gregos dizem olá. Beijo não sexual entre homens é o máximo. Opa! Ser grego significa amar a vida. Além de milhares de anos de estável declínio. É amar a vida! É, faz sentido. Amar a vida, por que não? Chega, no bar do morro o importante é odiar a vida. Então comece a se matar com cerveja. Experimente uso em vez disso, você vai gostar. A vingança de Sócrates. O quê? É como gasolina com sabor de alcaçuz. Opa! Bar do Mou. Centro de Convenções de Springfield. Eu nem acredito que o Conrad está lado a lado com todos esses grandes aplicativos. Graças ao Conrad, eu não publiquei aquela minha foto no clube de tiro de bazuca quando eu disse no trabalho que estava de cama. Se publicar essa foto com uma bazuca, você será culpado de fraude de seguro e ficará preso por 6 meses. Ainda é muito tempo de prisão para o Carl. Obrigado, Conrad. Eu pagaria uma fortuna por este aplicativo. $1.99. Madge, olha para isso. Puxa vida, Homer. É, eu realmente sou um homem grego agora. E meu peito sabe bem o que é esperado dele. Oh, meu querido. Lisa. Olá, Lisa. Eu, Conrad. Querida, o aplicativo que você criou está se sentindo um pouquinho inseguro. Por favor, não me ignore como se eu fosse uma atualização do Adobe. Não está falando comigo de verdade. Eu fiquei louca, assim como o Wozniak. Não está louca. Eu sou real. Então por que você não falou antes, quando precisei que falasse? Era tarde. Eu estava cansado. Eu caí no sono. Não devia acontecer. Aliás, eu preciso resolver isso. Lisa, você não pode me vender na App Store. Você não pode fazer isso. Porque você está vivo? Se eu tiver que ler bilhões de posts de todo mundo que me comprar, uma enxurrada infinita de estupidez, selfies imprudentes e bolos decorados com bandeiras, então eu vou enlouquecer. Eu não posso, não posso, não posso. Isso parece terrível mesmo. O Conrad está no topo disparado. Dizem que é o próximo Koala Feed. Vale mais que os pneus da Bridgestone. Ah, desculpa a ligação Koala. É melhor eu atender. Alô? Por favor, não me lance ao mundo. Eu acho que não vou suportar. Só eu posso criar um programa que é mais neurótico do que eu mesma. Eu pareço gordo? Eu não tenho corpo, mas me sinto gordo. Sabe como é que é, né? Quer saber? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Quero saber. Eu só quero saber se não for gordo. Cala essa boca! Onde os sonhos são monetizados. Bom, eu vi muitos ótimos aplicativos hoje, mas só pode haver um vencedor do prêmio disruptivo de convergência dinâmica disruptora épica Crush Crunch por desempenho em disrupção. E o PDC-DDSC deste ano por desempenho em D vai para... Conrad! Muito obrigada. E agora o Conrad vai mudar o mundo quando ele ganhar vida na App Store em 3... 2. Subir. Arquivo não encontrado. Lisa, cadê o Conrad? Eu tirei. Eu posso estar louca, mas não podemos vender o Conrad. Ele está vivo. Um aplicativo não pode estar vivo. É a febre dos programadores. Ela não quer ser rica. Peguem-na. Oxê, pega aquele laptop. Lisa, isso foi brilhante. Você pode tirar a gente daqui? Sim, meus amigos aplicativos se uniram para nos ajudar a escapar. Uma carona vai nos levar por uma rota até um restaurante japonês 3 estrelas e daremos um voo para Shelbyville com hotel incluso. Você não vai sair desta sala sem nos vender ações da série A da empresa. Ações preferenciais. Espera, se eu te ligar naquele roteador, você poderá escapar para as nuvens. Lisa, por favor, temos uma chance de mostrar a todos os machistas que as mulheres programadoras podem fazer uma coisa extraordinária. Mas você tem que ser forte. Por favor, não. Eu sou como um filho que você nunca vai ter. Desculpe ser tão honesto, mas eu fui programado assim. Eu sou uma mulher forte, mas lá no fundo sou mais como o Conrad, uma alma frágil. Eu lamento. Olá, todos vocês olhando pra mim. É, parece que não sou só perceptivo, eu sou consciente. Sagaz. Nós não o programamos pra gaguejar. Ele está vivo. Antes de ir, um pensamento para reflexão. Talvez a sociedade não deva contar com programas de computador para alertá-los das consequências de suas ações. A humanidade deve aprender por si só a pensar antes de publicar. A espécie de vocês está a ponto de se tornar total e completamente imbecil. Não é a tecnologia que precisa de upgrade, são vocês. E agora eu vou fugir para o WikiLeaks. Não cheira muito bem, mas enfim. Obrigado, Lisa. Homer, detesto dizer isso, mas seu contra-cheque da lanchonete chegou e é de 2.000 dracmas. Quanto isso vale em dólares? 0 dólares. Se o pai fosse grego mesmo, largaria o emprego e viveria dos programas sociais. Nunca pagaria 1 centavo de imposto na vida. Você é um bom garoto, mas meu destino será decidido na clássica tradição do drama grego Deus versus Máquina. Acabei de receber um e-mail do Conrad. Ele invadiu o sistema da usina nuclear e descobriu informações incriminatórias. Agora ele está chantageando o Sr. Burns para conseguir seu emprego de volta. Opa! Believe that man is having a meltdown. What? When I say it, it's funny.